104. Confira, agora faltam 4 minutos para as 9 da manhã, 4 para as 9 também, lá na Noque da Banho, Politeama, no Cielo e nos Barris. Daqui a pouquinho tem mais uma hora só de música para você que ouve a FM 104 o dia todo, todo dia. Daqui a pouquinho de volta o Carnaval da Alegria. Poesia e amor, músicas inesquecíveis. Mande um recado de amor ao vivo para quem você ama no Interlove 104. De segunda a sexta, a partir de 16h. Oferecimento Controle Confecções, o preço mais baixo da baixa dos sapateiros. Fone 241-5381. FM 104. A rádio que a Bahia gosta. Bom dia para você, ouvindo a ZYC312, aqui Rádio à Tarde, FM Estéreo. 103,9 MHz, Salvador, é a sua FM 104, a rádio que a Bahia gosta. FM 104. Sou eu, amor, tô no rádio, na 104, ligado em você até às 10 da manhã. Às 10 tem, aqui na 104, o programa Bastidores do Carnaval. O sinal da 104 informa. Bom dia, 91 na 104, 91 na Bahia, 91 também. Lá no Rio Vermelho, no Barbalho, Macaúbas e São Lázaro, tem mais uma hora só de música. Uma hora sem intervalo comercial na 104. Amani, Coco Dembele, muito tocado também nos trios aí, nos circuitos do Carnaval. FM 104, Banda Eva, o sinal da 104 informa. Confira na rádio que a Bahia gosta, 9h13. 9h13 também. Lá no 2 de julho, no Cabula 6, na Sé e na Baixa dos Sapateiros. E um toque interessante para você é que Max Worlds Expresso, você tem que ligar 247-1729 com entrega imediata das 7 da manhã às 8 da noite pelo menor preço de Salvador. Max Flores Expresso, 247-1729, com todos os cartões de crédito. Ligue agora. Tem mais uma coisa interessante aqui que você também gosta, olha só. FM 104 apresenta Axé Babaca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já tomou a pílula do jumentismo? Pra quê? Pra não perguntar besteira. Ah, trio elétrico é o que dá choque, é? Não, o que dá choque é o caminhão da Coelba. Aí, galera, eu sou o Kleber, moro em Brotas e ouço FM 104 o dia todo, todo dia. Alô, galera, ligada no sucesso. Aqui é Sidney Moura, da Banda Pinote. Eu também ouço FM 104 o dia todo, todo dia. Eu ouço a FM 104 dia todo, todo dia. Na FM 104 você vem do Zambonica, Tchui, Tchui, essa é a 104 Rádio que a Bahia gosta e o Carnaval da Alegria o dia todo, todo dia. Oferecimento Antártica, o Tchan do Verão e do Bar nesse Carnaval. Vamos ginebrar com Genebra do Bar. O sinal da 104 informa. Confira agora na Rádio que a Bahia gosta, 8h28. 8h28 também na Vasco da Gama, São Domingos, na Ondina. I think about how I could speak to you. É por aí morrer, um belo day of my get to my heart, of daddy tomorrow. Forever and ever, I will go to speak loud and slowly. And before every celebrity to every city of my heart. All the bell, please clap your hands. Together everybody, everybody. Because I do, I love you so baby so much. I get it. come on, vem pra cá. You need to see how much I love you, baby. Since that in my heart, welcome to Bahia, yeah, yeah. 104. I have dollar, much dollar, I want my butiganga. Oi, Muamba aqui não tem água, tô mercadoria de primeiro, ó, se liga aí, ó, vai lá. Oh shit, it's Mary Jane. Olha, mano, é Mary Joana, rapaz. Não me dê seu nome não, viu? Isso aqui é rapé do bode, dê uma cheiradinha aí, vai. I love Bahia. Welcome, Manu. Eu ouço a FM 104 dia todo, todo dia.